37ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 26º dia deste mês de julho, vamos nos centrar na música, desta vez lá fora. Na passada sexta-feira, o grupo Kings of Leon decidiu deixar um concerto a meio na cidade norte-americana de St. Louis, depois de vários pombos terem defecado em cima de alguns dos músicos. Os bichos fizeram cocó em cima dos artistas malquinhos. De acordo com o New Musical Express, o problema já se tinha verificado durante as atuações da primeira parte. Não queríamos acreditar no aspecto dos postelos e dos stills depois de tocarem. Não quisemos cancelar o concerto, por isso avançamos. Mas foi ridículo, disse a banda. Os fãs não gostaram muito do cancelamento. Após a debandada de palco, o baterista Nathan Paul explicou a situação no Twitter. Pedimos muita desculpa, St. Louis. Tivemos de sair. Os pombos estavam a cagar na boca do Jared, baixista da banda. E seria uma loucura continuar. Não descarregue no Jared. Isto é culpa da organização. Se calhar, há quem goste que lhes caguem em cima. Mas nós não gostamos. Também Andy Mendelsohn, o agente da banda, se pronunciou sobre o sucedido. O Jared foi atingido várias vezes logo nas primeiras duas músicas. À terceira canção, quando o excremento lhe acertou na cara e parte quase tocou na boca, eles não aguentaram mais. Se calhar o músico até tinha fome. Não só é nojento, como é um perigo tóxico para a saúde, garantiu Andy. Ainda de acordo com o New Musical Express, os pombos já haviam perturbado outros concertos no mesmo local noutros anos, mas a organização prometera aos Kings of Leon fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para controlar as aves. Mas os bichos estavam doentinhos, com diarreia talvez, coitado. Um caso bem mais sério foi o que aconteceu em Duisburgo, na Alemanha. Em mais uma edição do Love Parade, morreram no sábado à tarde 19 pessoas num túnel de acesso ao Festival da Música Techno. É certo que a lotação do recinto era de 250 mil pessoas e deveriam estar naquela cidade alemã mais de 1 milhão de participantes. Mas, mais do que problemas de organização, quando será que as pessoas vão passar a ter noção dos limites? De resto, está tudo como antes.